Galeão 1 não, 40, 65 a bordo, 420 Galeão. Visado táxi via Indy Alpha, reporta ponto de espera, torno 0 pronto, Kenigal no 05, 3601. 1015, táxi livre, tomará pronto, ponto de espera, 3 Galeão. Salvador, o 3061, aproxima-se do ponto de espera da 10, pronto. Estou 3601, além da cola, visto no 0, vento calmo. Gente, 3601, autorizado, a linha decolada 10, Salvador. 3601, decolou 08, controle 12718. Obrigado, bom dia. Boa, tá 3061, não passa o meu pé, Israel. São 3601, bom dia, contato, submantenha nível 360, Marcelo Gael Leda, após direto bridge. Já presente, se eu poderia direto da El? Obrigado, direto da El, após bridge. Da El, após bridge, grata, 3061. Confirmando, direto Leda, após Leda bridge. Grato, 3061. Mantém nível 340, restrito pelo centro. 340, restrito pelo centro, 061. Pode olhar com o centro, senhor, para a bridge da presente. Aguarde. Graças, tem para a gente se afastar aqui do litoral. Então 3601, mantenha a Leda direta após bridge, devido a tráfego que está sendo ajustado aí para no centro para essa subida aqui. Não, muito obrigado pela tentativa aí, eu agradeço, 3601. Claro. 3901, chama Recife agora, frequência 1251, antena 33, decimal 25, então 3601. Para secundária? Secundária é 133, decimal 25. Tá bem, obrigado, tem um bom final de semana aí. 601. Excelente, boa viagem. Salvador, bom dia, Oceaner 6251. Oceaner 6251, bom dia. Para Guarulhos, nível 360, via Peso no 6, autorizada, decola pistão 0, curva direita, série da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5066. Autorizado para Guarulhos, no nível 360. Decolando da 10, curva direita após saída da El, Leda, voa direto Bride, Aperto Zulu 16. 120.8 ao controle, 5060, transponder para o Oceaner 6251. Oceaner transponder 5066, reporta pushback acionamento 6251. 5066, chama pushback acionamento 6251. 6251, prospecto na meta 1. 3 altos, prospecto na meta 1, táxi 6251. Fez uma chamada pra táxi 6251. Taxi Oceania 6251, tá com 62 a bordo, 45, alternada com fins. Autorizado, táxi via Pátio Índia e Alfa, Porto Espera da 1-0, reporte pronto, frequência 1862, Kenigão no 0-1-6. 0-6, livre táxi Pátio Índia, vou chamar Porto Espera 6251. Salvador Chané 6251, bom dia, ponte espera pronto. 6251, além da cola, pista 10, vento 280 graus, 02 longe. Além da cola, Chané 6251.